mais uma vez pra pedir. Renova-me, Senhor. Não preciso mentir. Diante de ti, tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando. Preciso de ti.